Minha revolta começa aos 12 de idade. Na lateral do busão, dando rolê na cidade. O motorista com a maldade no coração. Me prensou no caminhão, fui pro chão, quase foi caixão. Uma perna e a bacia quebrada. Da cintura pra baixo eu não mexia nada. 11 meses parado, o corpo engessado. Depois de muito sofrimento, tava recuperado. Arrumei um trampo numa mansão. No varal do vizinho, roupa de montão. Seduzido pela tentação, juntei uma trouxa, fui trouxa. A casa caiu com o patrão. Desempregado no sufoco, troquei o dia pela noite, pouco a pouco. Primeiro pega numa erva, fiquei muito louco. Não demorou muito, virei criminoso. Motivos não faltaram pra isso. A mãe pressionando, influência dos amigos. Precisava de dinheiro, comida, lazer. O mínimo de conforto pra sobreviver. Um incentivo ao crime veio de um traficante. Trazia a droga do asfalto a todo instante. Eu pegava, passava, depois pagava. Resolvia meu problema, levava dinheiro pra casa. Uma garrucha 22, minha primeira arma. Arrumei com barra pesada da quebrada. Já tava envolvido até o pescoço com crime. Minha nova família, meu time, era a gangue dos tigres. Sobrevivente de guerra, agora vive em paz. Pra mim o crime já era, nunca mais. Sobrevivente de guerra, agora vive em paz. Refugiado na serra, agora tigre até o osso. Uma treta na festa, me envolvi até o pescoço. Indo pra casa, bem louco, os pantera no beco. Sufoco, tiro de 38, fiquei um ano de muleta. Jurando vingança e louco por treta. Me recuperei, uma facada no pantera eu dei. Caí fora, sumi, não vacilei. Mas logo voltei pra casa, pra defender minha família ameaçada. Tipo Django, com dois trabuco e uma faca. Manco, puxando a perna zoada. Fiquei uma semana tranquilo. Trombei os pantera, fui recebido a tiro. Um pegou na cinta, bateu na fivela. Outro na barriga e já era. No hospital, que dor. Fui recebido pelo mesmo doutor. Saí, mas voltei à mesma rotina. Guerra declarada, os pantera era sina. Revoltei quando eu vi minha mina trocando ideia com o inimigo na esquina. Quando me viu, fugiu. Invadi seu barraco, levei um pipoco, minha arma caiu. Quando abaixei, vacilei. Um tiro de cartucheira no rosto levei. Saber que estou vivo é o único consolo. Preju, perdi a visão de um olho. Sobrevivente de guerra, agora vive em paz. Pra mim o crime já era, nunca mais. Sobrevivente de guerra, agora vive em paz. Refugiado na serra, voltei pro mundo, a testa cheia de chumba. Sequelas escondidas no óculos escuro. Discriminado por todos, minha irmã colou. Levanta, vai trabalhar, vagabundo. Nesse vai e vem, trabalho não tem. Comecei a traficar, porém me viciei também. Muito louco, as bocas roubei. Vários inimigos criei. A barra foi ficando pesada. Eu sentia, queria sair da jogada. Tomei tiro, porrada, dei facada. Perdi uma pá de camarada. Um dia muito louco na vila. Trombei um mano, mano gente fina. Pra rádio comunitária me convidou pra debater. Me mostrou que o crime não tinha nada a ver. Nas ondas do ar comecei a lembrar. Dessa maneira não iria chegar em nenhum lugar. Agora tô a pampa do rolê com confiança. Repórter realista, exemplo das crianças. Iluminei a mente, agora tô à frente. Humano consciente da violência independente. Tô cansado dessa selva, favela contra favela. Mas conseguimos, sobrevivemos a essa guerra. Sobreviventes de guerra, agora vivem em paz. Pra mim o crime já era, nunca mais. Sobreviventes de guerra, agora vivem em paz. Refugiado na serra.